Em Apocalipse 1, no versículo 17, lá no meio, já fala assim: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, nós não precisamos temer o diabo, mas nós precisamos vigiar e nós precisamos saber quem ele é. Ele é um derrotado. Ele já está vencido. Mas nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Quando você tiver raiva do seu esposo, você lembre que a sua luta não é contra ele, mas que o seu adversário é Satanás. Quando você tiver problema com seu filho, lembre que o seu adversário não é o seu filho, é Satanás. 4. Conhecer as nossas armas. Então, nós temos que conhecer o Deus que a gente serve, conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso inimigo e conhecer as nossas armas. As nossas armas, segundo Coríntios, agora quem fez a escola de discípulos tem que saber de cor. 2 Coríntios 10, 4. Quem está fazendo, né? Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém. Vamos ler juntos? Bem alto. Põe aí, Rafa. Pois as armas. Forte, gente. Igual vocês vão falar aleluia daqui a pouco. Vamos lá. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas são poderosas em Deus. Amém? Em Efésios 6, versículo 13, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Olha só. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, fala para o seu irmão, está vendo o que está escrito na Bíblia? Você tem que fazer tudo. Tudo que Deus mandou você fazer. Tudo para o qual Ele te criou. E depois de fazer tudo, você vai permanecer firme. Continuando, estai, pois, firmes. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vemos aí que nós temos três, quatro, deixa eu ver quantas armas defensivas, cinco, seis armas, cinco armas defensivas. O que é isso? Armas de defesa, você não ataca com elas. A salvação. Olha lá no versículo. Perdi aqui. A salvação é no 17. Então vamos começar do primeiro. A verdade é uma arma defensiva. Nós devemos sempre falar a verdade, viver a verdade. A palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, que é o próprio Jesus, nos torna livres. Precisamos ser salvos, conhecer a verdade, falar a verdade e viver a verdade. Isso é proteção para a nossa vida. A próxima, couraça da justiça. A justiça é uma proteção para a nossa vida. É uma arma de defesa. Então, uma das armas de defesa, a verdade. Você deve falar a verdade, andar em verdade, conhecer a verdade. A justiça. No Salmo 15, o Senhor fala assim, é um salmo muito conhecido. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Quem terá intimidade com o Senhor? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. A justiça também é uma arma defensiva. Salmo 106 fala que bem-aventurados que praticam a justiça. Provérbios 10 fala que a justiça livra da morte, é uma proteção para a nossa vida. No Provérbios 11, nós lemos que a justiça dos retos os livra. A justiça guarda ao que é reto no seu caminho. Verdade e justiça, proteção para a nossa vida. A próxima. Calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz. Em João 14, 27, um texto muito conhecido, diz o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz é proteção. Quem tem paz no coração se sente protegido. A paz é proteção para as nossas vidas. Nosso coração não se turba, porque nós temos a paz de Deus no nosso coração. Outra arma. Continuando aí. Verdade, justiça. Escudo da fé. No próprio versículo fala, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. O escudo da fé. Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé também nos salva. Aquela mulher que tinha hemorragia, quando, depois que descobre, ela toca, né, a veste de Jesus e é curada. Quando ela se revela como quem foi que tocou, Jesus fala com ela o quê? Filha, a tua fé te salvou. A fé também é salvação para as nossas vidas. Romanos 5:1. Nós somos justificados pela fé. A fé traz justificação, é proteção para as nossas vidas. O inimigo não pode nos acusar, porque quando ele olha para nós, ele vê o sangue do Cordeiro. E através do sangue você é justificado. E isso é pela fé. Isso é pela fé. Se você não crê, não tem como. Agora, quais são as nossas armas ofensivas? São duas. A oração. As únicas armas que você pode usar para atacar seu esposo. Oração. Amém? Essa foi boa. Oração. Oração. E palavra de Deus. Porque aqui fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Quem é a palavra de Deus? Jesus. Sabe como você pode atacar alguém? Orando por ela e falando de Jesus. A única coisa que você pode usar de arma, que Deus te permite usar, é oração e palavra de Deus, Jesus. Vai atacar alguém? Viva Jesus, transmita Jesus. É a arma mais poderosa que você tem. E a outra é oração e súplica. Oração e súplica diante de Deus. Vamos ler aí no 17. Não, 18. No 17, final do 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Não é orando em todo tempo na carne, com raiva, viu? É orando no Espírito. Vocês já viram irmãos, às vezes, que vão orar, aí eles começam assim, Deus, aí ele quer falar alguma coisa para o irmão está do lado, em vez de ele falar diretamente, ele ora. Ô Deus, fala para esse irmão aqui que ele não pode agir assim, Senhor. Vocês já viram gente orando assim? Eu já vi. Não é assim. Isso não é no Espírito, isso é na carne. É para você orar no Espírito. E essa, sim, é uma arma poderosa em Deus. Em Marcos 11, 24, o Senhor fala, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Na Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Sem cessar. A oração da fé salva o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha o poder de uma oração. Amém. A nossa luta, irmãos, para terminar, a nossa luta, Efésios 6, 11 e 12, contra quem é? A nossa luta é contra quem? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Sabe o que significa isso? Carne e sangue. Não é contra pessoas. Não é contra pessoas que você vai lutar. Você vai lutar, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. A sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta não é contra carne e sangue. Amém? Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Você está feliz com o Deus que você tem? Aleluia! Aleluia! Irmãos, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos desembaraçar. Nós precisamos deixar os cuidados deste mundo.